coração. Flua em mim, Senhor, o teu amor. Flua em mim, Senhor, a tua vida. Te adorar e declarar meu amor para te cumprir.